autoridade total tem aquele que tem domínio sobre todas as porcarias, sobre todas as imundícias, sobre todas as coisas contrárias que pode prejudicar o seu semelhante. Esse é o chefe. Sim. O resto é tudo servidor. Tudo empregado do grande criador da vida. Eu entrei lá na Calunga e parei lá no cruzeiro. Veio um vento forte e levantou poeira. Larô, Exu! Saravá, o Exu Caveira! Eu entrei lá na Calunga e parei lá no cruzeiro. Veio um vento forte e levantou poeira. Marimbondo pequenino não tem medo de ninguém. Ele é Exu Caveira e só trabalha para o bem. Se você não acredita, é melhor acreditar. Ele é Exu Caveira aqui em qualquer lugar. Vento fraco, na Calunga sem poder. Esta poeira é do Caveira, ele vem nos defender. Vento forte, vento fraco, na Calunga sem poder. Esta poeira é do Caveira, ele vem nos defender. Sua zoeira, aquele vento era Exu Caveira. Sua zoeira, aquele vento era Exu Caveira. Eu entrei lá na Calunga e parei lá no cruzeiro. Veio um vento forte e levantou poeira. Zoa, zoeira, aquele vento era Exu Caveira. Zoa, zoeira, aquele vento era Exu Caveira. Marimbondo pequenino, não tem medo de ninguém. Ele é Exu Caveira e só trabalha para o bem. Se você não acredita, é melhor acreditar. Ele é Exu Caveira aqui em qualquer lugar. Esta poeira do Caveira, ele vem nos defender. Vento forte, vento fraco, na Calunga tem poder. Esta poeira do Caveira, ele vem nos defender. Sua zoeira, aquele vento era Exu Caveira. Sua zoeira, aquele vento era Exu Caveira. Eu sou mais um que serve, nego. Eu não ligo muito essas coisas de chefe, não.